Vitor Lima, continua mantendo a posição até a segunda ordem para continuar o reboque. Autorizado a continuar o reboque, o Lima, Vitor Lima, reporte quando termina o portão 10. Ok, muito obrigado. Iniciando o reboque. Gente, quando 20, decolagem pistão no zero, vento 120 graus, 99. Decolagem pistão no zero, com 2, 0. 6259, ali mantém pistão no zero. Vem aqui, Mike, livre de decolagem no 7, vento 120 graus, 8 nós. Decolagem no 7, 120, decolado aos 4,5, controle 119, decimal 35. Controle 119,35, bom trabalho. Salvador, cordial boa noite, é o Condor 20. Condor 20, contato, subir montanha nível 360 na saída da El. Condor 20. Condor 20, subindo 360 na saída da El. Vem aqui, Mike, decolado aos 46, controle 1935. 1935, falado, detalhe. Entrando o Salabé, decolado da 17, decisão 97, corredor Axé, na 2 Estou cumprindo a matrícula? A passagem da 92, decolado 17. Vem aqui mais prossegue em regras visuais, reporte usando a CTR, na vendo aqui mais. Confusão, corredor Axé, após cumprir em regras do Salabé, na 2 Vai fazer um circuito fechado, então reposte em Paris prosseguindo para a rotatória, nos ambientes mais. Reposta em Paris para a rotatória, na BB Flight. Xané 6259, livre de decolagem, pistão no zero, vento 130 graus, 7 nós. Livre de decolagem, pistão no zero, Xané Paraná 6259, decolado aos 49, controle 119, decimal 35. 1935, acionário 6259, base. Controle Salvador, acionário 6259, decolou, saiu Leda. Na 6259, contato, submantém nível 360 no centro da EL. 310 na Dael, confirme? 360, e aguarde nível, pois tem uma aeronave à sua frente já no nível 360, um Legacy, aguardando para possibilidade até de modificação de nível, o Xanem 6259. Ah, sim, seguindo o perfil, subindo inicialmente 360, mas aguardando a liberação, o Xanem 6259. Controle, o gol 1168, informação zero. Controle por filha. Gol 1168, informação Sierra, descendo nível 150. O 1968 contato, disse mantém a altitude de 5 mil na chegada à mar, igual ao procedimento LSF3. Pode voar direto Duna? Pode voar direto Duna, agora 3 mil. Duna 3 mil, gol 6259, o nível é autorizado 340 inicialmente, e vou direto no rumo de Mótima. Rumo de Mótima 340 é o novo nível, Janeiro 6259. Afirmo. Só confirme sua pro ideal da presente para Mótima, para a nossa coordenação. Só um minutinho. Proa 230, senhor. Gente, vamos direto ao Mótiva, o Xanem 6259. Direto ao Mótiva, Xanem 6259. Oi, bom, hoje na meia, boa noite. Claro, para o controle, prossiga. É o gol 1866. Boa noite, 66, na Polícia de Mar, e disse que mantém 5 mil, aguarde o procedimento LS, aguarde o procedimento LS X-Ray. Duna 168, se mantém a altitude de 2000, em Duna autorizado na LS. 62 mil pés, em Duna autorizado LS, gol 1168. Afirma, e desconsidera as restrições aí do lado. lateral de TAP, voo 968. Ok, obrigado. Salvador Lima, Vitor Lima, informa que já cumpriu o reboque, enquanto está na posição 10 da semana. Muito obrigado, boa noite. É, está no visual, boa noite. Fundo 20, controle Salvador. Escuta, prossiga. Qual está a prova magnética? Prova magnética 199, voando Leda. Thanks. Mantenha para o 199, só ver as comunicações após 80 milhas. Vou ir direto para o perfil para o eixo da aerovia, com 220. Mantém a reta e, caso de falha, complicações de 80 milhas vai voar pelo perfil da rota. Ativo. Subida tráfego, sua vetoração de vida tráfego na sua retaguarda, aeronave Airbus 320. Está voando já direto para o eixo da aerovia, com razão superior à sua e performance maior. Libertad está até o ponto de espera, e a Índia, quando lá, torre 118 decimal 95, ajusta no 03. Libertad, via Índia, ponto de espera no 0, quando lá, 118.95, 14.03, 197. Fica agora, frequência 251, alterna 33, 125, com 220. 251, 3325. Informação em curso, Tauba? Copia, copia. 1705, Galeão aprovado, nível 360. Decola da pistão no zero, curva à direita, saída da El, Leda, Irumi, Open November 857, Monstro, conforme rota. 5560 no transponder. Controle, opere em 119, decimal 35. Ok, 360, Galeão. Dael, Leda, Irumi, Open November 857, Mosul, transponder 5560, controle 1935. Curva direita no perfil da saída Dael, voo 1705. Com curva direita, sim. Cotejamento correto no 02, chame pronto. Chama lá. O Chalé 6259, chame recife agora, na frequência 251, no alterno 33, decimal 25, boa viagem. Talvez. E solicite novamente a possibilidade de 360. Nova Salvador, boa noite, é o Gol 1099. A gente dá a informação, trago quando possível autorização com fins. Gol 1099, prepare a arvo elétrica, aguardando cópia. Sim, entra, aguardo o Gol 1099. Salvador, Tan 3197, autorizado a linhagem e decolar pistão no zero, vento 120 graus, 8 nós. Autorizado a linhagem e decolar pistão no zero, Tan 3197. Flores Salvador, está em Tarife para a Grande Interlagos, valeu demais. Reporte próxima rotatória, mas eu venho aqui mais. Vai passar próxima rotatória, vai ver aqui mais. No 099, gol para cópia. Pronto para cópia, no 099. No 099, conflito autorizado, 360, Pirulu 21, escola da 10, primeira curva à direita, Arbor, Elefa, 1935. Responda 5556. A gente confia autorizado, nível 360, deu por Zulu 21, decolada 10, curva direita, saída boa, elefa. 11935, controle, 5556, transponder, gol 1099. Contagiamento correto, 099, chão, prospeito, funcionamento. Chama lá. Zulu 9, me chame e leve agora para frequência 20, desse uma ONU, boa viagem. Ele chegou ONU 168. Fecha na LF, 1895. 29, chegou ONU 168. Vem bem aqui, mais que chame Torre, 1895 para direção do circuito de tráfego e pouso. Torre, 1895, 98 mais. Saída Arbor, transição elefa. Controle, 1935, transponder, 5537. Autorizado 180, decola da pista 10, curva direita após, elefa. Após, não copiou a segunda, Arbor, Elefa é a saída, 195 e 5537, o azul 2781. 2781, saída, Arbor, transição Elefa. Controle, 1935, transponder 5537. Saída, Arbor, Elefa, 1935 é o controle, 5537 no transponder, azul 2781. Contagiamento correto, Champus. Câmara. Pesado, da 3197. É, obrigado. O 1168 na escuta da torre. Boa noite, final 10, mais tarde travado. 1168. 1168, avistado. Autorizado pouso pistão 10, vento 120 graus, 9 nós. Pouso pistão 10, gol 1168. Bianca e Mike da presente, passando 360 pela sua esquerda, repórter interceptando o final da 1-7. 360 pela esquerda, repórter interceptando, 92 e Mike. Receptor de voo, gol 866. Flash Canal SM Turno 1895, gol 1866. 1895, bom trabalho. Obrigado. Torre Salvador, gol 866, boa noite. 1866, continua a aproximação agora na autorização de pouso, ajuste no 013. Sala 05, direita 1-9. Direita 1-9, obrigado por bom trabalho com o 1-9-6. Vai meio que mais ingresso final do ano 7, rapaz. Mais 3 vezes. Final do ano 7, rapaz, 3 vezes, ano do site. Salvador, boa noite, com 1-1-6-8, você está bom? 1-1-6-8, Alfa Juliette, portão 08. Trem, livre, pistão no zero, vento 1-3-0 graus, 7-9. Gente, baixado, travado. 08, com 1-1-6-8. Gente, nome é Mac Mike, reporta final de 3 milhas 1-7. Reporta na final de 3 milhas 1-7. Reporta na final de 3. Salvador, azul 2781 para puxa acionamento, faixa 3. Azul 2781, faixa 3, autorizado pushback, acionamento, chama a paz. Sente autoridade de contatos, 2782. Estamos no VBM aqui, Mike, autorizado toque remetida, pistão no 7, vento 1-3-0 graus, 8 nós. Juro toque remetida no 7, na vez do time. Sala 09, direita 121, decimal 9. Direita 219, boa noite, 66. 3197, possibilidade de voar na proa de Itagel. Valeu, boa noite, 866, livrou. 1866, via Alfa, chama antes do taxiway Juliette. Alfa, antes da Juliette, 866. 3197, chame agora Recife na frequência 1251, na alterna 3395, e solicite diretamente o mesmo. Afirmativo, 2513395, ponto de vista, qual foi a alternada? Desculpe aí, a secundária é 133, sinal 25. 13325, obrigado. Obrigado. Quando 25, decimal tem 2000, autorizado final e ELS. Para 2000, autorizado final e ELS, o Condor 25. Bank Mike, sou com RMT Ozono 1, suba farol no meu pé, curva à direita, reporta vertical do farol de Dapão. Deixa eu ver se eu vou parar pra trás, reporta na velocidade. Juliette, portão 4. Juliette, para o portão 4, 866. O Azul 2781 com 46, a bordo 3 horas e 30, está no Salvador para o táxi. Salvador, confirma essa? 46 a bordo, 3 e 30 e até no Salvador. Até a saída do pátio 3, Azul 2781, que legal, no 0 no 3. Até a saída do pátio 3 e permanece seu escudo. Era 2525 na escuta da torre. Litoral tá plana, do detrás. 79 Mac Mike, mantém a linha do litoral aguardando a instrução. Estou aguardando a linha do litoral. Solo Gol 1099 para o táxi com 170 a bordo, autonomia de 3 horas e 28. Altana Campinas. 781, prossegue táxi ao ponto de espera da 90. Quando lá, 1895, que negar o 90, 13. 10, 13, táxi até o ponto de espera da 10, azul 2781. Com 099 como número 2 para o ponto de espera da 90, seguindo a TR. Quando lá, 1895, que negar o 90, 13. Gente, como número 2, segue a TR, quando lá, 1895, gol 1099. Fala o gol 705, posição 2, pushback acionamento. Bola 705, portão 2, aguarda pushback acionamento. Aguardando. Embraer 145 da Força Aérea, na final da pista 10. Afirma, na boa tarde. Sente a retaguarda do tráfego, cruza o eixo final da 10, Novem Bank Mike, a porta girando base para a final da 17. Papatango Novem Bank Mike. Aguarda, a porta cruzando o eixo para a base, na porta na boa tarde. Condor 25 após o pouso vai prosseguir para o pátio militar? Assim, é o pátio militar. Sete. Paulo, tem uma chamada pro 705? No 705, após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, pushback autorizado, chama táxi. Após o Boeing, esquece, 705. Marque a porta final da 17. Passando na planilha 7, na rua, pai. Salvador, Azul 2781. Azul 2781, na linha mantém pistão no zero. Linha mantém não no zero, 2781. Solo controlado, Condor. Condor 25, solo azul no meia, para a direita, ingressa Eco Alfa, meia, porta na delta para o cruzamento, Condor 25. Ciente, está liberando a direita, vai portar na delta para o cruzamento, Condor. Azul 2781 não autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 10 mais. Tudo alinhar e decolar, Azul 2781. Tudo bem, Salvador, boa noite, eu vou 1099, ponto de espera, dá 10, pronto. 1099, mantém o ponto de espera. Tem, 1099. Bank Mike avistado, me toca a remetida, pistão no 7, vento 120 graus, 119. Só vem no tiro na 7, na volta. Mantendo posição, 25. Condor 25, autorizado, cruzamento da 1028 até o Ponte Militar, reporta ele na pista. Autorizado o cruzamento para o Condor 25. Azul 2781, decolado azul 9, confirmando vai cumprir a restrição inferior ou superior da saída a bordo? Superior. Inferior? Confirma? Superior, tem condições de fazer. Gente, 2781, no controle, 119, decimal 35. 1935, grato. Controle Salvador, Azul 27381. Azul 2781 no contato, tudo mantém nível 180. Azul 2781. 180, Azul 278. O 2781. Pessoalmente vou direto Elefa, Azul 2781. Direto Elefa, Azul 2781. 05 até a direita via Índia, ponto de espera do 01 1895 QNH 1093. Ponto de espera 1895 1013. 2781. Ou então à esquerda, direto Elefa, Azul 2781. Esquerda elétrica. Condor 25 a estacionar a frequência dele. Grato, Condor. Bom trabalho. Voo no 099 autorizado, alinhado de decolar pistão no 0, vento 130 graus, 99. Ciente autorizado, alinhado de decolar pistão no 0, voo no 099. Salvador, boa noite, voo 705 para o ponto de espera. Voo 705 após a rolagem. Da companhia ali mantendo o zero. Após a aeronave da companhia ali mantendo o 705. Voo 1, lembrando o eixo, navio 8. Navio Make Mike, a porta final no 7. Porta final no 7, navio 8. No 099, decolado os 23, controle 119, decimal 35. 0935, 099, boa noite. 705, mantém a posição aguardando as autorizações de decolagem. Mantendo, bom 705. Passava no November, Mike, Mike livre, toca remetido no 7, vento 120 graus, 99. Toca remetido no 7, November, Mike, Mike. 390, por elefa, quando possível, solicita elefa. Aguarde a possibilidade. Voo no 099. Vai dar. Salvador, 2781, pode confirmar o horário de decolagem? O seu horário de decolagem? Irmão, por favor. Aguarde. Grato. 2220. 2220, grato. No 705, livre decolagem, pista no 0, vento 120 graus, 109. Livre decolagem, vou despertar. Passamos 9 Mac Mike, tocou RMC aos 25, suba para 1 no meu pé, escuta direita, reporta ali na vez final, da 10. 705, decolado 25, controle 119, decimal 35. 193. Controle Salvador, com 705, boa noite. Tudo pra hoje. Fala, meio que marca a porta final no 7. Porta final da 97, 989. 360 da El, acionado 5560. Livre toca remetido no 7, vento 120 graus, 10 norte, novembro que mais. Toca remetido na 10 norte. Controle, boa noite, dando 3858, informação certa. Dando 3858, boa noite, sendo identificação, autorizado via chegada a Mari, desça e mantém nível 050. 050, via chegada a Mari, 3858. Estamos no VMI que Mike tocou e remeteu os 29. Suba para o meu pé, por via direita, reporta livrando o eixo final da 1-0. Direita no meu pé, reporta livrando o eixo final do Detroit. Controle 1705, autoriza BDEV, está presente? Tarde. Com 3858, Voizuna. Voizuna, com 1099, chame centro Recife, 128, decimal 8. 1288, com 1099, boa noite. O VMAC marca avistado, tem livre toca remetido no 7, vento 110 graus, 10 nós. Toca no 7, na verdade, tá. VDEV, 705, obrigado. Confirme quem chamou o Saulo? Capitão Luiz, que é aquele informe, boa noite, confirme o par de pista aqui da cola? No parque 50, parque 5, era chá? Ente autorizado Salvador Natal, nível 410. Decola da 17, curva esquerda, saída Pulca, Jamos e Pá, Lopes 110. 5567 no transponder. Controle 1119, decimal 35. Whisky em Anquinho Uniforme, com atenção correto, convite ao B. Em Samia Torre, agora em 1-1-8, decimal 9-5 para o TAC e acionamento, vovô, adicionou 0-1-3 no momento. Salvador, boa noite, voo 2043, da Cintia, da formação Fango, contra o Santrano, São Paulo, Guarulhos. 2043, boa noite, Guarulhos, 360 autorizado, decola da pistola 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, pelo peso 1-0, Taubaté, conforme rota, 5577 no transponder, controle em 1-1-9, decimal 35. Controle nível 360, saída da El, Leda, Motiva, pelo peso 10, Taubaté, rota, conforme plano de voo, pista 10, curva direita, aposta. Transponder 5577, controle saída 1-1935, voo 2043. Voo 2043, com atendimento correto, no 08, chame pronto. Chame pronto, voo 2043. Passar 05, chame centro Recife, 125, decimal 1. 25, ano. Salvador, 6310, boa noite, SN, identificação, voe ITAP, em ITAP, intercepta está, deixe manter nível 050. Certo, carro. 3858, dia separa 2 mil pés, está autorizado a final do procedimento e ele é TXA e pista 1-0. 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil. Lembrando o eixo 1-0, na verdade, vai. November Mike, livre toca remetido no 7, vento 1-2-0 graus, 8 nós. Livre toca remetido no 7, 9-8 mais. Mas tem informação de mais 4 tocas remetidas, vai fazer o 9 do 7? A mais 3 toques e após se puder coordenar, está saída pelo voo da forte. Gente. November Yankee Mike, estou com o RMTS 38, no meu pé, curva direita, reporta livrando o eixo final do ano zero, agilizando. Então, passamos November Yankee Mike. Agilizando o valor, mais reportado, livrando. Personal chama táxi, o Ischenco no fone. Avistado no VMEC Mike, livre troca arremetido no 7, vento 1 no 20 graus, 1 no 0 mais. Troca remete no 7, no VMEC Mike. O Whisky aqui no forma, atualizado o táxi da porta na papá, ajuste no 013. Mac Mac, tocou em RMTS 41, suba o farol no meu pé, curva direita, reporta vertical do farol de Itapuã. Papa Tango, novembro, Mac Mac. Localizador, entorno zero, da 3858, visual agora. A 3858, completa com a torre 1895. 895, 6310, voo Iduna, descida para 2 mil pés, está autorizado a final do procedimento ILS 6, pistão no zero, altímetro padrão. E a Iduna, altímetro padrão, descida 2 mil, toma na estabilidade do X-ray. 6310. Corre, bora no instante, 8 segundos, nosso escuta baixar e trânsito. 3858, tráfego avistado, check frente, livre pistão no zero, vento 1 no 20 graus, 9 nós. Para informação, tráfego, Papa 28 Alfa na linha do litoral, farol de Itapuã, interfere com a sua aproximação. Seu comandante, se você não também na pouso 1-0 agora para o November Mike, estamos em Antônio, na batida 1-0, November Mike. Gente, November Mike, inicialmente faça um 360 para a sua esquerda, na vertical do farol de Tapão, aguardando instruções para a troca remetida na 1-0. Espera pela esquerda, November Mike. Mac Mike mantém o farol de Tapão com curvas à direita sem interferir com o eixo de decolagem da pista 1 no 7. Curva à direita, 5-3-2, está para a zona 7, na velocidade. Gente, mantém a posição aguardando o bichinho aqui no farol.